Cara, tem umas 2 semanas que eu não posto. Ou uma, não sei. E, cara, eu não vou postar toda semana, não, cara. Porque quando você posta toda semana, fica um negócio chato. Tá ligado? Fica um negócio chato. E às vezes fica sem assunto também. Você não acha assunto pra falar. É igual aqueles canais que tem no YouTube, que o cara, né, posta toda semana, ou 2 vídeos por semana. Chega uma hora que você não tem o que falar, cara, sabe? Aí você tem que puxar e falar sobre coisas, vamos dizer assim, não tão relevantes ou não tão legais, sabe? Por isso que tem muitos aí canais no YouTube aí que o cara começa bem, começa o canal da hora e depois vai decaindo, tá ligado? Porque o cara tem que postar ali toda semana direto, o cara faz 2, 3 vídeos por semana. Chega uma hora que acaba, né, cara? Fica um negócio chato também. E é bom você fazer de vez em quando, só quando você tem vontade, porque você tem coisa para falar, né? Não fica aquele negócio forçado de toda semana você tem que falar sobre alguma coisa, entendeu? Então, cara, eu falei que eu ia postar toda semana, mas não vou postar toda semana, não. E, cara, esse último mês aí, foi o mês de março, né? Essas últimas semanas aí. Foi pesado, cara, foi pesado. Aconteceu um monte de tragédia, né, cara? Um monte de desgraça. Aquele caso lá de Suzano, que os moleques entraram na escola e mataram oito, acho que foi 8 pessoas. Aquele cara em. Foi na Nova Zelândia ou na Austrália, não lembro. Que entrou na mesquita lá e matou, acho que 50, né, ou 48, alguma coisa assim. E o cara até transmitiu ao vivo no Facebook, né, cara? Eu vi a live e, né, por causa dos caras compartilhando no grupo. Cara, foi foda, cara, foi foda. Não foda no sentido de o que foi legal, foi da hora. Foda no sentido de foi pesado, tá ligado? Que o cara. Cara, eu não quero falar disso, tá ligado? Só comentei pra ressaltar, porque eu não quero ficar falando sobre tragédia, essas coisas, né? Teve também a prisão do Temer, né, cara? Que isso aí não foi tragédia, né? Mas acho que já soltou, né? Eu acabei de ver aqui, acho que já soltaram ele, alguma coisa assim. Alguém mandou soltar, já se soltou, não sei. Mas é, cara, aconteceu um monte de tragédia, né? Esse negócio de Suzano. Lá da Nova Zelândia também, ou da Austrália, não sei. Só que. Ah, não quero falar sobre isso, cara. Tô aqui só pra. Eu resolvi fazer. Só pra relaxar, tá ligado? Que cara. Eu tô bem, cara. Sabe? Eu tô bem. Depois do último episódio, né? Ficou meio pesado naquele final lá e tal. Mas agora eu tô. Tô tranquilo, cara. Tô suave. Esse mês eu vou receber um dinheirinho aí da hora. Eu peguei um bico aí pra fazer. Vou ganhar um dinheirinho a mais aí e tal. Cara, eu tô de boa, cara. Tô feliz, tá ligado? As coisas não tá tão pesada e pausei aqui pra ver se eu fui olhar pra ver se o gato tava doido aqui. E cara, Eu tô assim, também tô de boa porque eu acho que eu tô apaixonado, cara. Sério. E é foda. Por isso que eu tô. Mas de boa, tá ligado? Mais relaxado. Mas que é por isso que eu tô tão suave, tão de boa. Tô apaixonado, cara. Da hora, tá ligado? Porque eu tava com mau peso, sabe, cara? Eu tava, sei lá, as coisas tava tão pesadas, as coisas tava chata, tá ligado? Só que agora tá, sei lá, cara. Não sei explicar. As coisas parece que ficam mais, você fica mais alegre, sabe? Você fica mais relaxa, assim, mais, fica mais de boa, tá ligado? E é da hora, cara. Porque fica tudo mais leve, sabe? Você se preocupar menos e as coisas ficam mais leves mesmo, mais digerível, né? Os problemas parece que, sei lá, diminuem. E que eu me lembre, cara. Essa é. Só fiquei assim apaixonado por 2 vezes só, cara. De verdade, assim, de ficar pensando e de gostar mesmo 2 vezes, cara. E puta, mó. É bom, cara. Um sentimento assim, sabe? Porque eu só tava. Cara, esses últimos dias eu só tava estressado, triste, sabe? Isso mesmo, estressado, triste. Que agora eu tô mais de boa, mais relaxado. E eu não sei. Porque eita. Só que eu não tô namorando, né? Não tô namorando ainda. Essa menina que eu tô gostando era da minha sala, da. Esse último ano, o terceiro ano, né? A gente estudava junto. E, cara, no começo do ano, nesse último ano, eu sentava no fundão, né? Sentava no fundão da sala. Bem no fundão mesmo, só ficava conversando, bagunçando e tal. E essa menina, ela sentava com mais 2 amigas dela na frente, né? Lá na frente. Não nas primeiras carteiras, na frente ali no meio, sabe? E direto, cara, a gente ficava se encarando, sabe? Quando ela entrava, ela chegava cedo, ela ficava olhando pra mim, eu ficava olhando pra ela, sabe? Quando ela também batia o sinal assim, troca de professora, sabe? Que sei que a maioria dos alunos sai tudo, ó, vai lá pro pátio. Quando ela saía, a gente ficava se olhando também. É direto, direto, cara. Aí depois, né, que a mãe do meu amigo lá viu que as notas dele tava ruim, falou pra ele sentar na frente. E ele puxou a gente junto também, que eu fui sentar na frente lá com ele. Aí a gente sentava na frente delas. Aí depois de um tempo a gente já tava conversando já de boa. Tá ligado? E eu e ela, a gente tinha um negócio assim, sabe, diferente. Porque a gente conversava junto, a gente sentava junto, tá ligado? Ela ficava me perturbando com as briguinhas, sabe, de ficar cutucando e tal. Sempre quando tinha trabalho assim, ela ficava brincando, ela sentava sempre do meu lado. E só que nessa época aí que a gente tava estudando, ela tava namorando. Ela tava namorando um cara lá. Cara feio, velho. Cara maluco feio, suado. Mas tava namorando, né? E eu falar a real que eu sou muito medroso, cara. Eu não gosto de mexer assim com essas coisas, sabe? Primeiro porque Eu tenho namorado, né? Eu não conheço um cara, então não vou ficar dando em cima da mina, sabe? Sabendo que ela tem um namorado. Ela pode estar se jogando aí pra cima de mim. Se ela estiver namorando, eu quero nada, cara. Não quero nada. Não quero confusão, tá ligado? Então ela tinha um namorado e a gente tinha toda essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa química, né? Mas eu nunca tentei nada mais, sabe? Porque ela tem um namorado, né, cara? E aí beleza, né? A gente sempre brincava, a gente sempre zoava, assim. Lá eu e ela também ficava fazendo carinho na minha cabeça, sabe? Ficava mexendo no meu cabelo, tá ligado? E aí, de boa. Aí acabou o ano e tal. Fomos embora. Eu tinha ela no Facebook. Eu tenho ela no Facebook. E só que eu nem conversava com ela no Facebook direito, sabe? Porque, de novo, ela tinha namorada, né? Então, né, ela namorava, então não conversava muito com ela. Até que, acho que um tempo atrás, foi mês passado, não sei. Ela me chama no, lá no Facebook, né, no chat lá. Ela me chamou. Aí a gente começou a conversar e tal. Começamos a conversar, não sei o que, pá, pá, pá. Aí até que eu perguntei assim, eu perguntei se o namoro, como é que tá? E lá, o namoro acabou faz tempo, foi na época do Natal. Eu falei, caralho, na época do Natal, velho. Que ela tinha terminado com o maluco. Eu perguntei, e aí, você tá ficando com alguém ou namorando outro cara, interessado em alguém? Ela falou, não, não, tô tranquila, tô só trabalhando, não sei o quê. Ela me perguntou, e você tá namorando? Eu falei, não, não tô namorando não, porque agora eu tô desempregado, né? Tô ganhando dinheiro, mas é pouco. E pra ter um namoro é foda, né? Porque você tem que sair, você tem que ir no cinema, sair final de semana e tal. Aí eu falei isso pra ela, né? Falei que não, porque eu tenho dinheiro e tal, as mina não entende porque quer sair e tal. Eu falei bem assim, eu falei, não, não tô namorando porque eu não tô trabalhando, só tô com bico aí, tô pegando pouco dinheiro. E as minas de hoje, minha, tudo quer sair, sabe, quer presente, essas coisas, e não ia ter condição de ficar namorando assim. Eu falou, é, aí ela respondeu, é, as minas são tudo interesseiras mesmo, só que tem umas que não se preocupam com isso, né, que se ela gosta de verdade, ela vai ficar com o cara independendo do que ele ganha, né? Inclusive eu não sou muito de sair. Tá ligado? E eu não, sabe, eu não, isso pode ser, será que é uma indireta? Será que, sei lá, ela tá falando, oh, olha aqui, eu não ligo tanto pra você ter dinheiro ou não, e tal. Será que isso é indireto, cara? Não sei. Eu não sei. Porque eu sou. Eu falo mesmo, sou cabação mesmo, tá ligado? Não sou aquele cara alfa, aquele cara que. Aquele cara, o famoso comedor, né? Que é o cara que vai pra cima e tal. Sou cabação mesmo, cara. Sou sossegado na minha, tá ligado? E eu não sei lá, cara. Eu não sei se foi uma indireta, né? Se ela tá querendo, eu não sei, cara. Só sei que, sei lá, eu tô gostando dela, tá ligado? Eu tô pensando, eu tô juntando dinheiro agora, porque vai sair o John Wick 3, né, cara? John Wick 3. Que, putz, vai ser muito foda, cara. Aquele John Wick, se você não assistiu ainda, cara, assista. O 1 e o 2, né? Porque esse filme é muito foda, cara. É com o meu ator preferido, né? Que é o Keanu Reeves. Que esse cara é foda, cara. Esse ator é muito foda. E ele vai sair, acho que é em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acho que é em maio, vai sair em maio. E eu vou ver ele no cinema, né? Eu tô pensando em convidar ela. Mas o foda é que, primeiro, que é um filme de ação, não sei se combina muito assim por... É, pô, tu vamos ali no cinema comigo, vai assistir um filme de ação, tiroteio e morte, eu não sei, mas... Eu não sei se convido ela para esse filme. Tava pensando. E... Por isso que eu ia falar. Esqueci, cara. Falei que eu ia convidar ela. Eu tava pensando em convidar ela. Então... Putz, esqueci, cara. Esqueci. É, mas era isso. Eu tava pensando em convidar ela, mas não sei se... É o filme ideal, né? Assim, pra... Convidar ela pra sair. E também, sei lá, daqui a 2 meses ela pode... Tá namorando com outro cara, né? Não sei. Pode ficar com alguém. Eu posso estar dando mole, né? Posso estar moscando, sou lerdão. Eu não sei, cara. Ela trabalha, né? Ela trabalha, ela tem um emprego dela. Ela trabalha num. Esqueci, ela me contou. Esqueci, cara. Que ela trabalha, mas ela trabalha. Ela ganha um salário lá. Eu não sei, cara. Tava pensando em convidar ela, mano. Ela pra sair pra esse filme aí, o John Wick. Não sei se é uma boa escolha, tá ligado? Eu não sei, cara. Só sei que. Putz, eu tô gostando dela. Mas. Eu sei lá, não sei se. Eu não sei, cara, sabe? Eu não sei. É, hoje eu vou falar com ela de novo. Vou pedir o WhatsApp dela. É, não tem WhatsApp, só tem o Face. Vou pedir o WhatsApp dela. Sei lá, vou ir conversando, tá ligado? E ver no que vai dar. E é isso, cara. Acho que é só isso, né, o podcast de hoje. Só queria falar isso mesmo, porque eu tô de boa, sabe? Eu acho que tô fazendo isso aqui sem o meu caderninho, né? Tô pensando aqui só falando de boa, porque sei lá, cara, eu tô apaixonado, né, cara? Quando você tá assim, você fica mais tranquilo, mais de boa. Já deu também 17 minutos. Acho que é só isso, cara. Estou falando isso aqui pra fazer esse podcast. Porque, sabe, um tema leve, tá ligado? Teve tantas desgraças e tantas tragédias, né? Nesses últimos tempos aí. Acho que é de boa também, né? Já começou a encher de pernilongo aqui. E é isso, cara. Podcast aí curtinho, episódio curtinho. Mas foi verdadeiro, né? Não foi forçado, né? Então, valeu aí. Ah, cara, só uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar, né? Tô gravando isso aqui, né? Depois, né, do episódio aqui. Mas eu tô pensando, não, vou comprar um microfone, cara. Vou comprar um microfone, eu tava vendo um microfone aí, até que é barato, né? E pelas avaliações das pessoas lá, parece que é bom. É, pra tentar aumentar aqui a qualidade do podcast, né? Pra ficar um negócio legal, um negócio bacana, entendeu? Porque o produto, né? Eu não sei se eu falei isso aqui pra vocês já. É, mas eu comprei o um produto no Mercado Livre. Só que chegou. Era o mesmo produto, funcionava de boa. Quer dizer, ligava, né, e tal, mas não funciona. Né? O negócio é inútil, não funciona. Então eu liguei. Eu liguei não, deixa eu liguei. Eu peguei e devolvi o produto lá no Mercado Livre, né? Devolvi, o Mercado Livre enviou meu dinheiro rapidão. E com esse dinheiro, né, desse produto, dessa compra, né, eu vou inteirar com o que eu vou ganhar, né, dos bicos que eu peguei. Vou comprar um microfone, cara, pra tentar aumentar a qualidade aqui do podcast e deixar né, fazer o negócio deixar mais bonitinho, mais legal, entendeu? Fazer um áudio ficar bonitinho e tal. Eu também tô estudando edição de áudio, essas coisas, tá ligado? Pra, sei lá, colocar uma música de fundo, diminuir ruído e tal. Só pra deixar bem bacana mesmo, deixar o negócio fino. É só isso, só queria falar, só fazer esse bônus aqui. É isso aí, valeu, falou. Cara, vou ter que gravar isso aqui por partes, porque algum motivo bizarro, cara. O áudio tá saindo todo chiado, todo estourado, velho. Então vou ter que fazer esse áudio aqui por partes e falando. Depois eu tenho que juntar tudo. Eu tô falando baixo aqui porque tá todo mundo dormindo. Já é de noite já. E uma coisa que eu já falei, na verdade, só que minha voz tá saindo tudo zoado, cara. Tá saindo tudo chiado, estouradão. Eu tive que recortar, tirar no último episódio. Mas o que eu queria falar é que se você tem, quiser mandar alguma pergunta, algum relato, alguma história, ou sei lá, me xingar, manda aqui pro e-mail do podcast. O e-mail é nãocultooficial@gmail.com. O não sem acento, né, velho? Então, nãocultooficial@gmail.com. Se quiser mandar alguma pergunta, algum relato. Ó, o cachorro, velho. Filha da puta, esse cachorro. Se quiser mandar alguma coisa, sei lá, me xingar. Caralho, velho. Não culto oficial@gmail.com. É isso aí, valeu.